corta como uma agulha. Difícil não coçar essa ferida. Seu corpo é o meu pão de açúcar. E o suor é o sal dessa Bahia. Basta só eu pôr os pés na barca pra sonhar um cartão postal. Você chama isso aqui de sua casa, e do rio cê diz seu quintal. Nós ficamos na rua até tarde, ficamos até de manhã. Eu me agarro bem firme à sua bike e na alça do seu sutiã. Você anda tão despreocupada, porque sabe bem onde pisa, porque pra andar preparada só quem sabe andar distraída. Ficamos na rua até tarde, ficamos até de manhã. Eu me agarro bem firme à sua bike e na alça do seu sutiã.